Eu vim com a nação zumbi. Conheceram um irmão, pediram pra comer com um copo de café. Um ficou rabando a missa e quase deu.